Alô Salvador, Índia Oscar Golfo, final de teste aqui, obrigado, hein? Teste, boa noite. Está estabilizado o 9737. Boa, 9737, complete final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895. Boa, 1812, desça para 2500 pés, o ajuste no 014, atualizado a final R9, reposto estabilizado. 2514, atualizado R9, boa noite, 92. 69, ajuste altímetro no 014. Autorizado o pouso, 1014, 9737. Solo tá 3520, bom dia, informação Delta, pronto para cópia, João Pessoa. 3520, informação Delta, confere. Autorizado João Pessoa, nível 370, decolada 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Pulca, transição Caju. João Pessoa, 97, a primeira aerovia, pode conforme rota prevista no volante de voo. Transponde 5113 e controle 1-20-8. Confirmando a pessoa 197, a primeira aerovia que desceu. Autorizou 370, João Pessoa. Alpesulu 17, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Conde. 5113, transponde, controle 208, tá 3520. Puca, transição Caju, Puca, Jama, Pajão, Caju. Puca, Jamo, Caju, tá 3520. Tá 3520, com esse gemento correto, reporte pronto para o feedback e autonomia. Reportará. Salvador, boa noite, eu estou no 570, cruzando 180 para 150, informação é Delta. Está visual no setor, poderia roubar o 66? Sam 9570, aciona identificação, autorizado, direto para Vito 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 014. 4000 no 014, na proa do Serra Vito 366, 9570. Estabilizou o final ILS do R9, desculpe, Golo 812. Gol 1812, complete final R9, semeia torre, frequência 118, decimal 95. 295, até daqui a pouco, Golo 812. 19737 no solo 0400, Oliveira Cristian, controle de solo na frequência 121, decimal 9. 219, gol 9737. Gol 9737, autorizado táxi via Alfa Juliette até o gate 03. Alfa Juliette 03, gol 9737. Família 372, visual na 10. 18, 12, está com o avistado autorizado pouso, pista 90, Zantuno, 10 grau, 059. Autorizado pouso, gol 9892. A transmissão está bem baixinha. Sim. Pushback, acionamento, tá 3520 no 612. 3520, autorizado, pushback, acionar, repostar. Repostar a taxa, 3520. Solo Salvador, 1-4-3-4, ciente Delta, autorização, confim. 1-4-3-4, informação Delta, confere, prepara a saída arbóreo 1 e aguarda a porta. Da final RNAV e reposta estabilizada. 2500 PES 1094, autorizado RNAV no 0, informará estabilizado 9570. Sim, você escuta o 182? Uno 8, Uno 2, considere o solo 04, Uno controle solo 1219. Obrigado, até daqui a pouco. Bom dia, Uno 8, Uno 2, diversa escuta. Uno 8, Uno 2, táxi lento via Alfa, repórter de Juliette. Alfa, está de Juliette, Uno 8, Uno 2. Uno 4-3-4, copia. Copia. 9434, autorizado com o FIS, envio 400, decola da 1 a 0 com primeira curva direita, na saída a 1 após a letra. após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5196, controle 1120, decimal 8. 9434-0400, conforme para Confins, decola da 10, curva direita, arbora 1 Elefa, 5196, transponder 1208, controle, está na ponte 8, 9434. Juliette, boa noite, Ana 2. Gente, manter a posição. Eu não entendi, é pra manter a posição, é isso? Boa noite, Ana 2. Sim, manter a posição. A transição tá horrível, boa noite, Ana 2, tô mantendo a posição. Táxi, Rota 3520, 119 a bordo, 2h20, Maceió. Tá bem? 119, Rota 3520. Gente, Táxi, CG, a parte 1 no Índia, ponto de expressão, em 1-9, descer 95, 8 metro, 0-4, novo. Parte o Índia, 1-8-9-5, Rota 3520, obrigado. Boa noite, 62, após a passagem do Boeing na companhia, tá sendo até o ponto de espera, ingresso via Juliette, até o gate 06. Você foi pro Boa Noite, no 2, ou no 2, após o TAM, vai pro 6, Boa Noite, no 2. Estabilizou 9570, passando 66. Na 9570, completo de final Renato, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 895. Oi, Salvador, bom dia, eu sou a 9570, tá estabilizado a Renato no zero. 9570, pode dar aproximação ou autorização para pouso? 79570. Oi, Salvador, sou 3520, ponto espera pronto. Sou 3520, mantém o ponto espera da Amazon. Mantém o ponto espera, está 3520. 9570, reduz ao mínimo aqui, se quiser decolar o colega aí, fica à vontade. Gente. Então 9570 autorizado com 0, vento 0 graus, 079. Ajuste altímetro na 014. Autorizado, pouso 10, tá 9570. Então 3520, mantenha a posição após a aeronave da companhia. Está na final da pista 10, será autorizado sua decolagem. Mantenha a posição na escuta, tá 3520. Obrigado aí, companheiro. Bom, um pouso aí pra vocês, um bom descanso. Tamo junto, obrigado, bom voo. Adeus aí. Boa 434, 138, 3 horas, Campinas, quanto tá? CV Abate 1 no Índia, ponto de paração na torre 1 no 93195, altímetro 1041, voo. 1041, ajuste, Abate 1 no Índia, lá 1895 da torre, um bom dia, 1044. Ali manteve no zero, 3520. Então 9570, no solo 13, ali para time, controle só na frequência 121, décimo 9. 19, boa noite. Ô, Salvador, boa noite. Está 9570, livrando. Está 9570, boa noite. Taxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, 9570. Então, 3520, Autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 0-6-9. Autorizado decolagem 1-0, tá 3-5-2-0. Alô, Juliette, o 9570. 9570, prossegue via Juliette até o VIP 08, boa noite. Juliette 08, 9570. Fala 3520, decolada zona 6, chame o controle Salvador, na frequência 1208. 1208, 3520. Controle Salvador, tá 3520. Tá, 3520, contato radar, via saída Cuca, suba para nível de voo 370. Subindo 370, tá 3520. Colégio está no zero, vento 1-1-0 grau, 0-8-9. Sim, decolagem 1-0, 1-9-4-3. Colo 944, colo 208, controle Salvador, transfere 208. 208, boa. Controle Salvador, gol 9434, bom dia. Gol 9434, bom dia, contato radar, via saída Arbuno, suba para a mesa de voo 400. 400 na Arbuno, gol 9434. 3520, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Recife 1685, 2545, 3520. Salvador, bom dia, Voo 973, informação Delta para Guarulhos. Voo 973, informação Delta, confere a guarda costa. Guarda. Salvador, muito bom dia, 3896, bom dia, aciona a identificação, vou direto para o serviço 366, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 4. 9434, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 260, 288, bom dia. Bom dia. Bom, 9-3, autorizado o feedback acionar, autorizado o Guarulhos, nível 360, decolada 1-0 com primeira curva. À direita na saída da Eulia da Morte. Lopes 1-0, primeira aerovia, após Taubaté, conforme a hora. Transponder 5-1-2-2, o controle em 1-2-0, decimal 8. Aí você viu o planejamento da saída e do nível. A transição foi muito baixa. Pode repetir as outras informações, por gentileza? 360 autorizado para Guarulhos. Fala da 10, com curva direita da El Vida Mônica. Da o nono 73, cotejamento correto, confirma se a outra confere com a que o senhor tem. O nono 73, confirma. Sente o 1973, aposte para o táxi. Alô, Salvador, boa noite. É o voo 9732. Autorização campeão. 9738, informação Delta, guarda costa. Guarda costa, 9738. Argentina 1910, got a dance by direct Sierra Vida 3. Level 050, QNH 1014. You confirm? 173 só confirmando a rota conforme o centro coordenamos aqui, é o peso 110 e tal, bateu, ok? Sente gol 973, aposte para o hospital. Chico Six, descend to the level 050, QNH 1014. Ok, fly direct to Sierra Victor 366 and descend to 5050 and QNH 1014. Uma 79 a bordo, Galeão 4 e 12, taxi via Índia, ponto de espera, chama a torre, ano 8, 395, altímetro 9, 0 no 4, vamos. Trabalho, 9738, confirma? Confia, 9738. Autorizado Campinas, nível 380, decola da 190 com primeira curva à direita na saída da EOB da Monte. No peso 190 é a primeira aerovia que intercepta, após pulgar, no peso 16, após e conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5126, controle 120 desse módulo. Boa noite, utilizado a linha de decolagem 0, vento 110 graus, 139. Base, plano de voo 16, rota plano de voo. Fora da 190, toda a direita. Já é o meio da Monte Banco. 126, 1208. O 9738. 9738, autorizado correção, cotejamento correto e aporte pronto para o tiver questionamento. Reportar a voo 9738. Satisfeito, decolado 1134, controle transfero 208. 08, grado, bom dia. Autorizada a sinal R9, reporte passando pela vista 366. 2500 para 366. Salvador, com 1173, passando 2, sinal pesado, até o Leda Motiva. Ou 1173, contato radar, via saída da EL, suba para nível de voo 360. Fizemos 360, via da EL, com 1173. Argentina, 1910, 2500 feet, Clinic 1014. 2500 feet on Clinic 1014, Argentina, 1910. Passando 3866 ou 3896. Então, 3896, complexo final aeronave, chame a torre, frequência 118.95. 1895, boa noite, bom trabalho. Boa. Argentina 1910, reduce your speed 1900 knots, clear aeronave final, report passing Terra Vida 365. Argentina 1910, reducing speed to 190 knots, and establish on Sierra Victor, please call you back. Voo 1173, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 128.35. Gente, 125, 1235, obrigado, bom dia. De Salvador, TAM 3816, vai passar o 372, visual baixado e travado. TAM 3816, autorizado com altitude 0, vento 110 graus, 07 nós. Ajuste altímetro no 0, no 4. Livre, pouso no 0, 3816. Sierra Victor 366, Argentina 1910. Argentina 1910, call tower frequency 118.95. 118.95 tower, so long, Argentina 1910. Sierra Victor, good evening, Argentina 1910, Sierra Victor 366, established on final of runway 10. Argentina 1910, number 2 for lane, QNH 1014. 1014, going back to the final, Argentina 1901. Oh, Salvador, gol 9732, posição em estacionamento, posição 3. 9738 autorizado, deixa eu ver aqui, está na reposta taxa. Boa tarde, 9738. São 3816 no solo, aos 44, frequência 121, decimal 9. 219, boa. Argentina 1910, check line guia, clear land runway 10, 10 degrees 05 knots. Argentina 1910, clear to land runway 10, Argentina 1910. Bom dia, taxi Alfa, ponte 8 da direita. Alfa, repórter antes da Juliette, tá? 3-8 ou no meio? Alfa, antes da Juliette, está 3-8 no meio. 3-8 no meio, mantém a remain in this frequency, Argentina 19910. 112.9 on the ground is 47. Bye bye. Say again. 121.9. 121.9. Solo, what is Argentina 19910? Rumble located by a Foxtrot. Argentina 19910, approved text by Alpha, report before text with Juliet. By Alpha, report before Julian, Argentina 19910. Só no gol 9738, taxa 182 340, galera. CV Índia, ponto de espera, chama a torre 1 na noite, deixou 95, altímetro no 094. Bom voo. CV Índia, 1895, obrigado, uma boa noite. São 3896, atento ao Boeing da Gol, iniciando o táxi. Ingresso V Juliette, até o gate 04. Juliette para o 4, 3896, atento à aeronave da Gol. Azul, Papa, Juliette, Tango. Azul, Papa, Juliette, Tango, prossiga. Azul, Papa, Juliette, Tango, para a utilização minha box do parque 3, para o parque principal, ponte número 3. Confirma onde se encontra? No parque 3. Além da cola da 190, Boron 732. Consegue até a entrada do pote 3 e a porta lá. Juliette, então copiou. Nova Juliette, tem copiado. Autorizada a entrada do pote 3. A gente não anda ainda, mas zero aproveitex. Vai a Juliet to gate 1-1. Vai a Juliet, gate 1-1, Argentina 1-9-1-0. Polo Salvador, gol 1561, bom dia. Para a informação, Delta. Bono 561, informação eco, impulso, aguarda, copa, prepara a saída da Elk. Tá, eu aguardo.